Jesse Fonda, fechando os moleques, mentes criminais. Do quebra pro mundo, cafezinho Campinas. É nóis, vai que vai. Assim que é, né, Joe? Os bico fala ruim e as mina paga. Quando os maloqueiro passa na rua, encara quem não é. Invejoso é, olha diferente enquanto as mina sorridente. Olha lá, ele é do mente. É quente, truta, vê se entende. É assim, Zé Povinho já vê nós. Esquece os olhos, fala quem? Do barraco pro tijolo, de carro, de boot novo. Esses maluco tá roubando. As conversas do Zé Povinho, meu irmão, e o tio é de mil, com dinheiro cê já viu. Bico te idolatra e as cachorra faz. Lealdade, raridade, maldade no zóio de bico. Camarada é coisa rara, inimigo vem de quilo. Ganância, fita podre, nego quer saber de onde que vem. Money de monte, quer saber onde é a fonte. Joe, pelo certo andei, nunca castelei. Bico vê onde cheguei, mas não vê o que eu passei. Hey, ladrão nós não chão, pagar de paquitão. Só porque nós toma black label, ice com limão. De milituque na função, rasgando o chão de a pé. Dessas fitas cês não fala, dessas cenas cês não lembra, né? Money vai, money vem, porém cê vale o que cê tem, se não tem não é ninguém. Hey, nessa selva a inveja vai além. E na hora do perreque cê vê quem é quem. Money vai, money vem, porém cê vale o que cê tem, se não tem não é ninguém. Hey, nessa selva a inveja vai além. E na hora do perreque cê vê quem é quem. Mas aí, não é o céu, barato não é mel. Zé Povinho fala, palavras ao Léo, aqui Fael. Nativo nessa selva, só naquela, no corre aqui e ali. Sempre atrás de uma moeda, respeitando cada qual e tal, sem distinção. Seja os monstrão ou tiozinho piquijão, mas é polvinho, não é por nada, né Zé? Vou te falar, a brisa vem roubar, vê nós, vem pescoçar. Mas pera lá, sai pra lá, minha vida cuido eu, moro meu. Faz o seu que eu faço o meu, entendeu? Ei, hey, de longa data, saca, bico já citava. Quem aqui se destaca, na quebrada inveja arrasta. Mundão tá desse jeito, cheio de arma de litruque. Tem que saber jogar, entre vermes e abutres. Que se foda se tem queda na bolsa de Nova York. Nós aqui é outro corre, vagabundo aqui nem sofre. Money vai, money vem, porém cê vale o que cê tem, se não tem não é ninguém. Hey, nessa selva a inveja vai além. E na hora do perreque cê vê quem é quem. Money vai, money vem, porém cê vale o que cê tem, se não tem não é ninguém. Hey, nessa selva a inveja vai além. E na hora do perreque cê vê quem é quem. É tiozão, infelizmente a selva tá desse jeito. Você vale o que você tem, moro? Se você tá com um Nike no pé, um troco, um carro louco, aí você é considerado. Mas a cena é o seguinte, irmãozão. Eu sou daqueles bico antigo que prefere acreditar que você vale o que você é e não o que você tem, firmão. Porque o mundão é mais ou menos assim. Money vai, money vem, porém cê vale o que cê tem, se não tem não é ninguém. Hey, nessa selva a inveja vai além. E na hora do perreque cê vê quem é quem. Money vai, money vem, porém cê vale o que cê tem, se não tem não é ninguém. Hey, nessa selva a inveja vai além. E na hora do perreque cê vê quem é quem. Mixtape Outra Fita.